Eu sei que lá no céu uma coroa preparada já está. Jesus foi para o céu e preparar lugar. Eu sei que lá no céu uma coroa preparada já está. Eu também quero ir, eu também quero ir, eu também quero ir morar com Jesus no covil. Eu também quero ir, eu também quero ir, eu também quero ir morar com Jesus no covil. Não sei se vou cantando, não sei se vou orando, mas é neste caminho que eu vou andando. Neste caminho que eu vou andando para o céu. Eu também quero ir, eu também quero ir, eu também quero ir morar com Jesus no covil. Eu também quero ir, eu também quero ir, eu também quero ir morar com Jesus no covil. Eu também quero ir, eu também quero ir, eu também quero ir morar com Jesus no covil. Thank you.